mensagem de Deus se faz presente nesses dons. Permanece a fé com seu poder. Glória a Deus, pois estamos aqui no programa Palavra de Fé e Esperança. Hoje é um dia especial para você, que você ligou o seu rádio no intuito de procurar algo diferente e encontrou, porque Deus está neste lugar e ouviu as tuas orações, ouviu o teu clamor. Então, nesta noite, o programa Palavra de Fé e Esperança traz algo da parte de Deus para você. Você fica ouvindo os hinos, tudo que a gente fala aqui, porque nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós só restamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa noite em que Ele nos tem colocado nas nossas vidas muitas coisas, como o simples, o básico, que é a respiração. Você está aí a respirar, isso é da vontade do Senhor. Então só nos resta agradecer ao Senhor agora, neste momento. Senhor Deus querido e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua proteção, pelo que Tu tem feito todos os dias por nós, Senhor. Eu sei, Deus, como diz lá no Isaías 59, 1 e 2, que Tua mão não está recolhida, mas está estendida, e os Teus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor do Teu povo. Obrigado, Senhor, que Tu estejas conosco aqui neste programa do dia de hoje, Senhor, para que, Senhor, a mensagem seja entregue a quem precisa. Então nós oramos ao Senhor, agradecemos por Ele, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele toma de conta de você. Quando você clama, Deus, Ele abre o leque, abre os ouvidos e ouve o teu clamor. Me lembra agora da passagem lá em Moisés, que ele diz que tinha ouvido o clamor do povo. Ele tinha visto e ouvido o clamor do povo. Então ele resolveu interceder, tomar a frente. Então Ele faz isso na tua vida, tomar a frente dos teus empecilhos. Deus é esse maravilhoso. Vamos ficar aí com mais dois hinos, aliás, os hinos iniciais, com Sara Farias, Sobrevivi, e Preto no Branco, Ninguém Explica Deus. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Subir, descendo do meio. sobrevivi. Ninguém explica. acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Palavra de Fé e Esperança, quintas e sextas, das 22 horas às 23. Glória a Deus, nós ouvimos esses dois hinos maravilhosos da parte do Senhor, que é Sara Faria, Sobrevivi e Preto no Branco, Ninguém Explica Deus. O ser humano, ele tenta explicar Deus a todo custo. Mas Deus deixou apenas algumas pistas de como Ele é, e não totalmente. Mas estamos aqui para levar a palavra de Deus até a sua casa. Mas também nós vamos honrar com os nossos compromissos e falar um pouco sobre a Clean Center, que, pensando melhor em cuidar da sua saúde, trouxe a Patos as seguintes especialidades: Dr. Iracores, cirurgia de cabeça, pescoço e tireoide; Dr. Rivaldo Fernandes, cirurgia torácica e bronconcopia; Dr. Diogo Melo, nefrologia; e Dr. Jânio Rolim, cirurgia vascular, endovascular, ecografia vascular. Eu acho que você já sabe que das doenças que mais matam no mundo, duas são de origem vascular. Nós comentamos isso aqui direto no programa. Então, você que tem algum problema vascular, e procura a Clean Center, o centro médico que você merece. Fica localizado na rua Bosco Vanderlei 299, no centro de Patos. O telefone é 3421-1804. E o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 às 19. E falando em esse sol, que a gente está começando a ver, esse sol muito quente aqui na cidade de Patos, então nós precisamos cuidar da nossa pele, pois a pele é o maior órgão do corpo humano e é porta de entrada para bactérias e muitas coisas. Então em Patos você encontra Dr. Lívio Agipe, dermatologia clínica e cirúrgica. Faz retirada de sinais, aplicação de botox, entre outros. O atendimento fica na Neuroderme, na rua Bosco Vanderlei, 411, no edifício UDI, sexto andar, no centro de Patos. O telefone é 3421-6610 e pelo WhatsApp 99691-1176. Eu vou repetir esse telefone para você gravar aí na sua casa, que é de bastante importância neste dia de hoje. 3421-6610 é o telefone fixo, e o WhatsApp é o 99691-1176. Nesse período de calor da cidade de Patos, é sempre bom a gente estar se refrescando, não é isso? Então, para isso, você encontra aqui em Patos o mais puro açaí. Gente, é uma delícia. Quando eu quero sempre tomar aquele açaí, eu vou à procura do mais puro açaí. São mais de 40 opções para você montar do jeito que você quiser. Existem vários outros aqui em Patos que entregam a você pronto. Mas você tem a opção de escolher o que você quer. Então tem mais os lançamentos, né? Que é açaí com Nutella, açaí com abacaxi, açaí com graviola, açaí com chocolate e açaí com whey. E existe também o delivery, que você pode ligar pedindo a sua barca ou seu açaí, que é o 99802-4543 e eu vou repetir para você: 99802-4543. E para você que está nas redes sociais, se quiser ver o Mais por Açaí nas redes sociais, você pode procurar no Facebook, né? Mais por Açaí Patos. E também no Instagram, Mais Puro Açaí Patos. Fica ali no centro de Patos, na Praça Getúlio Vargas, número 76, ao lado do posto Gipagel, na cidade de Patos. E nas terças-feiras tem Acerte o Peso, certo? Quero mandar aqui a paz do Senhor para alguns irmãos que sempre estão conosco. Todos os programas, e eles são os nossos colaboradores, nossos missionários anônimos. Nosso querido irmão Humberto, no Mercadinho Humberto. Tem Rossi Turismo, Alexandra Cabeleireira, Charles, Francinaldo, nosso evangelista querido de família, Anchieta da Pastelaria, Luciano dos Sonhos, Francisco Pinheiro, Luiz Marinho, que fica na Luiz Marinho. Também tem Rosineide, Nunca Mais Eu Vi, Ninguém Nunca Mais Ligou Pra Cá, de irmã Corina. E tem irmã Terezinha Costureira também. E as pessoas que estão no Facebook, todos os irmãos que estão aí nos bairros vizinhos aqui ao centro. E ali nas sete casas, placas, sapateiros, enfim, todos os bairros de paz. Então nós vamos ouvir agora mais dois hinos: José de Paula, O Amor é Tudo, e Kemily, Fica Tranquilo. E logo após nós voltaremos com a Palavra de Deus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida.

Versículo 1 e 2 diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Será que você está dando frutos? Nós devemos ter o máximo de cuidado. A palavra de Deus, ela não deixa, vamos dizer assim, lacunas. A palavra de Deus, ela não deixa nenhuma lacuna para que possa ser questionada. Em Jesus, você pode ter uma vida cheia de vitórias. Mas interessante que se Jesus foi homem e ele conseguiu vencer, nós podemos também vencer. Se ele conseguiu enfrentar o pecado, nós temos que nos esforçar. Ele sabe que nós somos fracos, mas nós temos que nos esforçar para que nós possamos vencer o pecado. Jesus venceu até a morte. Ele também vai lhe ajudar a vencer as dificuldades e obstáculos. Basta apenas você pedir a Ele. Você pode até sentir fraco, sentir humilhado, abatido, mas quando você coloca os seus joelhos no chão e que você ora do fundo do seu coração, os ouvidos do Senhor estão abertos para cuidar de você. Ele é muito maravilhoso, esse nosso Deus. Ele cuida mesmo. Você está enfrentando alguma dificuldade? Peça a Deus vitória. Ele traz vitória para a tua vida. Ele é maravilhoso. Ele é muito grande. Você não sabe o tamanho do nosso Deus. O que Ele pode fazer por mim e por você. Na sequência, nós vamos ouvir mais um hino antes da palavra. Que é Damares, o novo vencedor. Logo após, nós voltaremos. Logo após, o livro de Damares, nós voltaremos com a palavra do Senhor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe este nome seja o seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual a você. O seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome. Tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio. O seu gemido dói na alma e traz na pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante, aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante. Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando. Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar. Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir. Eis que um novo vencedor está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história.

caso a imoralidade, a impureza e a libertinagem. Todos são frutos da carne, ou seja, estão ligados à carne. Tudo o que é carne, ou seja, o ser humano, ele tem esses processos. Está incluso, veio no pacote após o homem ter cometido um pecado. Veio no pacote já pronto. Paulo, quando escreveu essas cartas, aliás, essa carta aos Gálatas, faz essa indagação. Pois ser um povo misto, certos costumes os levaram a abandonar ou misturar seus costumes com a nova criação. Segundo estudiosos, eles praticavam os desejos da carne. Mas a imoralidade, que é o desejo sexual, se diz respeito às questões da sexualidade. A impureza é tudo que contamina o homem. E a libertinagem é a conduta humana que se entrega aos prazeres da carne. Meus queridos irmãos, é uma luta constante quanto aos desejos da carne. Nós precisamos, como eu disse no início do programa, tentar vencer esses desejos, tentar combater esses desejos, porque cada vez mais nós vamos nos aperfeiçoando. Se você observar todas as religiões, todas, eu não estou falando aqui, não estou discriminando nada, mas elas buscam uma sublime, vamos dizer, como é a palavra? Elas tentam o máximo chegar ao patamar do nível mais alto, tentando vencer seus obstáculos. Os budistas tentam alcançar o karma o máximo que puder. Outras religiões. Mas não vamos questionar aqui religiões. Mas eu quero que você entenda que o ser humano, ele tem essa vontade de buscar o seu alto, o seu auge, se libertando de pecados, de coisas ruins. Quem vive segundo a carne, ele vai aumentando o desejo da carne até se afundar. Pois quando a gente vê aqui, adultério é uma das manifestações da carne. Nós vimos que o adultério pode levar muitas consequências. Que o adultério pode levar a muitas outras coisas, principalmente a morte. Mas nessa noite, Deus tem um plano na tua vida. Você ainda tem escape. Deus tem esse plano na tua vida. E eu quero te dizer que Ele é esse Deus maravilhoso. E Ele cuida da tua vida. Então, nesta noite, eu quero que você repense os desejos da carne. Esses que eu falei agora há pouco. Todos esses desejos, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, bebedices, uma está interligada à outra, se você perceber e analisar aí na sua casa. Mas Deus tem escape na tua vida. Ele quer te salvar, quer salvar tua alma, para que possa enfrentar no futuro o reino de Deus, ou seja, para que você possa ir para o reino de Deus e não pegar a morte espiritual que você vai sofrer. Então, esta noite, eu quero que você fique com essa palavra. E agora nós vamos ouvir Bruno Carla Como Águia. E logo após este, é Fiel a mim. Que está

dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Tudo é teu, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira quer me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel. Palavra boa, essa de hoje, os hinos, isso é que Deus falou no meu coração e falou no teu coração. Então o que nos resta é agradecer ao Senhor por mais esse programa. E estaremos de volta no próximo programa, com o programa Palavra de Fé e Esperança. Só nos resta orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, pelo programa de hoje, Deus. Eu sei que Tu falou aos corações. Pai, Tu é médico dos médicos, Senhor, advogado, juiz. Te peço pelas pessoas que estão sofrendo essa hora, Senhor. As que estão clamando pelo Teu nome, Deus. Que Tu vá nesses locais e age, Deus. Cuide da vida delas. As pessoas que estão na rua, Senhor. Oh, Deus querido, com fome. Que Tu alimentes, Senhor, elas, espiritualmente, materialmente, Deus. Deus, é isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus, Deus. Amém. E esperamos vocês no próximo programa. Programa Palavra de Fé e Esperança, quintas e sextas, das 22 horas às 23. Permanece a fé com seu poder, a esperança em Deus com